dia, Webjet Whisky Juliet Kilo. Whisky Juliet Kilo. Solicito autorização de reboque, saída do pátio 3 até o portão 05 do pátio principal. Whisky Juliet Kilo está autorizado. Reboque, reporta no teste. Tenente, reporta aí o teste. Bom dia, Webjet, Whisky Juliet Oscar. Whisky Juliet Oscar, bom dia. Juliet Oscar se encontra no pátio 3, posição 08, solicita autorização, reboque para o pátio principal, a retaguarda aqui do, da outra aeronave que se encontra aí, à nossa frente da Webjet. Nossa posição será posição 4. O Whisky Juliet Oscar reporta no, na saída do pátio 3 para ingresso pátio 1. Sente, reportando. Salvador, voo no 994-23, pushback acionamento. Zona 994, autorizado, pushback acionar, reporta táxi. Autorizado, chamado para o táxi, voo 994. E por gentileza, poderia entrar em contato com a Infraero para remover o finger, está só tá faltando quem ser retirado sem dentro. Salvador, Webjet, Whisky, Juliet, Kilo. Juliet, Kilo, professor. Aeronave e já iniciou o reboque, iria pro portão 05, só que tem um gol que se encontra lá no momento, ele parou agora lá. Afirmo. Aeronave tá aqui aguardando na saída do pátio 3, tá tomando informação com o pessoal pra ver onde é que ela, qual o portão que vai, que ela vai estacionar, ok? Ele tem contrato com a Infraerga. Ok, ok, obrigado. Ainda nada. Seja. Torre Salvador, boa noite, Sete. Oito no Sete. Guarulhos 360, decola pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda Bridge, prossegue a Pesulu no meio. Controle 120, décima 8. Aciona 5513. Tá, Guarulhos 360, da El, Leda Bridge, 208, 5513, a Pesulu 16. Vou 87. Porta pronto, posto. Ah, será? 7 Whisky Juliet Oscar retornando. O Whisky 79. O Oscar se encontra aqui na retaguarda do Kilo. Ele haveria possibilidade de nós adentrarmos no pátio principal com cautela aí na lateral do Kilo, na posição 4. E tem a nave já autorizada, puxa, no setor aguardo, Whisky Juliet Oscar. Ok, no aguardo. Normal, 94-152 de PLB, 2 horas mais 15 minutos, alternando Salvador. 94, taxi aí, já ponto ponte para pronto, que legal, no 015. 015, livre taxi aí, já ponte para dar 10, namorar pronto, 994. Salve Salvador, Webjet, Whisky Juliet Kilo. autorizado da segunda vez agora para o portão 03 do pátio principal. Tá autorizado, visto que já adquiro, reporta no tempo. Sete, reportaria o tempo. Gol no 8 no 7 sol. Torre confirmando. Tem estimado push? Tá confirmando o estima em mais 15 minutos, é isso? Ok, certo. 994, autorizado a alinhar e decolar. Continua autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1 no 0. Alinha e manter na 1 no 0, gol 994. Autorizada a linha de colapso, estamos 0,090 graus, 089. A linha de colapso 1-0, 1-9-9-9. Hoje é o Webjet, o Whisky Jet Oscar, é para não? Portão 04, Whisky Jet Oscar. 7, portão 04. Decolagem 35, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, gol 994, cruza 2000 pro 350. Certo, contato radar desse, mantendo, sub, mantendo 350, gol no 994. Autorizado 350, 994. 1994, foi Maceió. Pro de Maceió, 994. Bom dia, Valdir. Bom dia. Whisky Juliette Oscar, Whisky Juliette Kilo no visual. Bom dia. Obrigado, bom dia. no 994, chame o centro de Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 12685, manda. Salvador, bom dia, TAM 3601, qual a informação?